arranjei uma cama. Eu, você e sua aliança. Foi nosso trato fazer amor com ela pra lembrar que tá errado. Eu assumo que é pecado. Aquele beijo meia boca que ela dá, a que você tem a boca inteira um pouco mais. Já que você não tem coragem de falar, me dá essa aliança que eu vou lá trazer. Eu sou amante atual do seu futuro ex. Achei uma pessoa que você perdeu. Tava mal amado, agora é meu que deixou largado. Achado não é roubado. Prazer, eu sou amante atual do seu futuro ex. Achei uma pessoa que você perdeu. Tava mal amado, agora é meu que deixou largado. Achado não é roubado. Receba essa aliança em sinal que tá tudo acabado. Tem que ter coragem pra conseguir o que você quer, hein? Confia na Lana Macedo. Aquele beijo meia boca que ela dá, a que você tem a boca inteira um pouco mais. Já que você não tem coragem de falar, me dá essa aliança que eu vou lá trazer. Eu sou amante atual do seu futuro ex. Achei uma pessoa que você perdeu. Tava mal amado, agora é meu que deixou largado. Achado não é roubado. Prazer, eu sou amante atual do seu. Achei uma pessoa que você perdeu. Tava mal amado, agora é meu que deixou largado. Achado não é roubado. Receba essa aliança em sinal que tá tudo acabado. Receba essa aliança em sinal que tá tudo acabado. Bom demais, minha gente!